que no céu surgiu. Não é a mesma que te viu nascer dos braços meus. Nascer dos braços meus. Cai a noite sobre o nosso amor. E agora só restou do amor uma palavra adeus. Ai, vontade de ficar, mas tendo que ir embora. Mas tendo que ir embora. Ai, que amar é se morrendo pela vida fora. É refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. Mulher estrela refugiada, parte. Toda desilusão. Ai, vontade de ficar, mas tendo que ir embora. Mas tendo que ir embora. Ai, que amar é se morrendo pela vida fora. É refletir na lágrima momento breve, bonito, de uma estrela pura cuja luz morreu numa noite escura, triste como.